beijo em teu rosto, há um vazio no teu coração. Mas eu te asseguro, a paz não é uma ilusão. Tem uma saída que a vida te conduz, é o caminho estreito que te leva até a cruz. Vem correndo aceitar Jesus e tem meu encontro com Deus, e Ele limpará toda lágrima dos olhos teus. Mesmo que a sorte ou mesmo a morte venham te oprimir, Cristo te liberta e mostra a estrada a seguir. Na escuridão do destino tão cruel, vai um novo dia iluminando terra e céu. Vem correndo aceitar Jesus e tem um encontro com Deus, e Ele limpará toda lágrima dos olhos teus. Tudo é passageiro neste mundo tão atroz, até mesmo a morte passa através de nós. Mas a vida eterna, pra você e para mim, Deus garante em Cristo, e por isso não tem fim. Vem correndo aceitar Jesus e tenha um encontro com Deus.